344, aciona identificação. Desce, manter o nível 060, manter a presente proa devido à formação. Aguarde o término de desvio. Manter a presente proa e para o 060. Santa 3152, reporta a necessidade de desvio pro 075, evitar formações. Sente, 3152, estou autorizando desvio. Trip 5344, mantenha a proa 40, mantenha a proa 40 devido a formações. Proa 40, 5344. Alô, bom dia, Gol 8057 da Bravo. 805, aguarde a cópia, ajuste no 097. Entendi. Negativo. Por enquanto é. Esquerda, proa 200. Esquerda 200, mané, 43. Número 43, desça para 3.000 pés, o ajuste no 017. 3.000 no 017, boa, número 43. Trip 5344 com a indicada? Nós estamos com 240, 245 nós. Chame a torre 18612. 18612, 4062. Salvador, até 3152, evitou o desvio, está voando na proa de Chamon, até 3152. Sim, 3152. 062, 12 milhas, tem o campo à vista. Pode baixar a travada, azul. Portará. Reduza para 1170 nós, para interceptar o localizador, esquerda para o 150. Desça para 2.000 pés, ajuste no 017, gol no 643. É, esquerda 1150, descendo para 2.000 pés, para interceptar o localizador, gol 1643. Reduza para 1170 nós, 643. Reduzindo 1970 nós, gol no 643. Condições de voar na proa 060. Mais 10 milhas, senhor. Mais 2 milhas? 10, 1 a 0 milhas. Tá, ok, sente. Gentileza, nossa autorização natal, teria uma previsão? Pronto para a cópia. Estamos aguardando, senhor. Estava pronto desde o início que solicitou. Gente, aguarde, no 8058. Continua pronto, aguardando, senhor. Gente. Na 3891. 39, 5344. Vai reduzir para 210, trevi, 5344. Bom, Cruz Salvador, Bonão, está 3891 com a Bravo. 18891, aciona identificação, chegada Bonf, desça para 4000 pés, registro no 017. Bonf 4000 no 017, 3891. Baixo travado, azul 4062. Livre pouso, azul 4062, o ajuste no 097, vento calmo. Dá uma olhada. Bom, 4062. 805, tá pronto? Aguarde um minuto. 1805, copia. Salvador, Natal, nível 370, a rota Alfa Zulu 10, pista no zero, curva à esquerda, saída Pucas e Pá, controle 120, décima 8, e o transponder 5534, gol 1805. 370, Alfa Zulu 10, decolada 10, com curva à esquerda, saída Pucas e Pá, 120, décima 8, transponder 5534, gol 1805. Portão 2, tá pronto para o push? O 35344 informa que vai ter que manter proa 50. Quatro 3, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando, gol na 643. 0 no 0, esquerda 0 no 0, 5344. 5344, proa 10. Já em condições de curvar pro de Duna. Gente, pro de Duna, desça pra 2000 pés, 2017 hoje, 1890. 896, pro de Duna, 2019018. Solo 29, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 8. 5344, vai informar. E só informando que está molhado. Ok, vou na proa de Duna, descendo para 4.000 pés, registro no 017, trip 5344. Para 4.000, proa de Duna, 1017, 5344. Corrigindo, para 3.000 pés, 3.000 pés, 1017. Para 3.000, 1017, 5344. Feito 91, redução para 210 nós. 209 para 3291. Piste no 017, livre pouso, piste no 0. Afirmativo, livre pouso para o gol no 643, com o trem baixado e travado. Piste molhado. E entre no 643. O 1805 solicita acionamento na posição, logo seguido, pushback. ciente do acionamento, no 805, reporte para o push. Reportaria para o push, no 805. Alô, Salvador, eu tá Mike aqui, sei bravo, na ponte 612, pedindo autorização para reporte para a posição 14 do Pátio 1. Aguarde, o Mike X-Ray Alpha. Confirme, Mike X-Ray Alpha? Não, X-Ray Bravo. X-Ray Bravo, aguarde. Solos 32, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 3. Direita, Alfa, Juliette, portão 3, voo no 643. Pushback 1805 no 02. 05 autorizado, 12, chame táxi. Tem gente chamada para o táxi. 1643, desconsidere a última formação, vai manter posição antes da Juliette. Manter posição antes da Juliette, gol 1643. Desça para 2000 pés, reporte localizador. Para 2000, reportar a localize 5344. Approach, good morning, webjet 6746, bravo. 6746, Coca Identity, Central Level 050, Mari Arrival. Mari Arrival, send me 050, request to fly Duna. Beleza, maintain my arrival, webjet 6746. No problem, my arrival is send me 2050, 6746. 896 está 2 milhas agora na posição do NAP. 896 está autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Posso lá, estabilizado lá. 91 desça para 3.000 pés, ajuste altímetro 1007. 3.017, 3.891. 9.6, chame a torre, ano 8.612. 18.6, voo no 8.96. VIP 5344, sou autorizado, final IS, reporte localizador estabilizado. Reportador estabilizado, VIP 5344. 17, repassar a sinal normal. Tom Mike XY Delta, autorizado o início do reboque. Chame no término, na remota 14 do pátio principal. Ok, só retificando, XY Bravo, estamos cientes da informação e estamos iniciando o reboque. Obrigado, senhor. Trip 5344, interceptou o localizer. Tá full, galera. 344, autorizado final LS, agora com a torre no 8612. 118.6, 5344. O plan 3891 desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 2.000 pés, pode ser estabilizado no localizador, está 3291, pode executar o sinal do uísque? Imativo, reporte final do uísque. Reportará, 3291. Juliette, no 643 da Gol. Sim, aguardando somente o aeronave da Gol sair do pátio. Esse é o portão previsto, é o 3. Sim, aguardando 3, no 643. Right, heading 060 to enter. 4, aguarda a pista livre. Aguarda. 060, descendo to 3000 feet, ótimas 1017. Objeto 6746. Down 3000, can 8017, estimating more 8 miles, then we can turn left. Roger. Taxi 1805, 118 é o POB, 3 horas, Maceió. Direita, divisa táxi até o ponto de espera, 1805. É o ponto de espera, 1805. O gol 1896, livrou pista. 896 aos 40, táxi agora me escuta via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 1896. Trip 5344, pouso autorizado, vento calmo. 5344, livre pro pouso. 1643, ingresso à sua esquerda, portão 3. Para o portão 3, 1643 a gol. 6746, descend to 2000, feet altimeter 1017. Clear, LATX, we approve to report on localized call. Down 2000, Canadian 1017, clear, RS first 1010. Any chance to maintain this heading to intercept the localizer, sir? Have a heavy weather overhead, Duna. Fly heading Duna, 6746. So flying heading Duna, 6746. Salvador, bom dia, 1606. 1606, Campina Grande, aguarde a cópia, o ajuste 1017. Solos 43, deslize direita, táxi via Alfa na minha escuta. Alfa na sua escuta, direita. Uno, pouso autorizado, vento calmo, ajuste no 097, check trem. Baixão travou, pouso autorizado, tá 3291, piso 0. Ogono 896, próximo da Juliette. 896, sua esquerda, portão 4. Esquerda, portão 4, 896. Pronto. 05, alinhar e manter. Ali manterão no 0, boa noite, 05. Agilize manobras para decolagem no 805, eu tenho um webjet a 2 milhas praticamente do esterno. Solo aos 45 na minha escuta até o pátio principal. Lima 3291 até o pátio principal, 3291. Solo Salvador, eu estou... Established, LS 1-8-1-0, 6-1-4-6 0-1-7 Decolagem 1-0, 1-8-0 Salvador Tower, good evening. Webjet 6746, final approach runway 10. 6746, continue approach, expect runway vacated, wind 040 degrees, 5 knots, QNG 1017. 1017, stand by, landing clear, 6746. Trip 5344 atinge a Juliette. 5344 é a pole position. Dá uma posição 1, 5344. 1-6, cheque trem, pouso autorizado, pista 1-0, variável com 5 nós, o ajuste no 0-7. 3-1, runway 1-0, 6-7-4-6, would you please confirm the runway condition? Wet? Runway yet. Wet, thank you. 1-8-0-5, aos 4-7, 1-2-0-8, boa viagem. 2-0-8, obrigado, boa noite. Charlie Serra, prossiga. Mota 13, 329. Recente Charlie Serra, mantém-se em condições visuais. Reporte no ideal de descida, 1017 o ajuste. Foi na prova da rotatória. Salvador, voo 805, decolado, Puca, Aracaju. 805, contato radar, subiu, manter o nível de voo 370, sai da Puca. 370, Puca, possibilidade de efetuar um desvio à direita da rota, pro 090. Autorizado desvio, voo 805, após voo e jamo. Após desvio, jamo, voo 805, ascensão 370. 08-5552, voo no 606. Autorizado nível 390 para Campina Grande, Upper Zulu 10, decola 1-0, curva à esquerda, Pucas e Pá, saída, 208 controle, 5552, transponde igual no 606. Correto, portão 5, chame pronto no 606. Chama lá. 6746, Webjet 6746, on the ground at 49, taxi by at your right, taxi Alpha and report before taxi Juliet. Check off, call you before Juliet, 6746. Fernando Prodijamo com 805.